Muito boa noite a todos. Sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. É verdade, eu estou de volta, mas para além de eu estar de volta, ainda temos um convidado esta noite. E é precisamente por aí que vamos começar. João Olivença, boa noite. Bem-vindo ao Sporting 160 e muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá, muito boa noite. Eu é que agradeço pelo vosso convite e por estar aqui a conversar sobre o Sporting, que é um tema que nós todos gostamos, certamente, e temos aqui essa oportunidade, estamos aqui os quatro. Muito obrigado. E vai ser um programa incrível, com toda a certeza. João Castro, tu que continuas aí na preparação do relvado para o estádio de Alvalade do jogo do próximo sábado, bem-vindo uma vez mais. Boa noite a todos, boa noite em particular a João Olivença. É um prazer e um gosto tê-lo cá no Sporting 160. E realmente o relvado, pá, tem levado um tratamento todos os dias e parece que está a ficar melhor para o jogo contra o Moreirense. Portanto, este pedacinho, que é exatamente o pedacinho onde vamos pôr que o Paulinho vai fazer o hat-trick contra o Moreirense. Tá É este classe, tá pedacinho que classe. ele vai estar a partir dali. E portanto vai ser um grande programa. Temos aqui alguém que percebe futebol, neste caso João Olivença, e não o Varela, claro, mas João Olivença, e portanto o Varela nem ouviu esta parte, Ouvi, e portanto ouvi, vamos a um grande ouvi. programa. O Varela está no estrangeiro a tratar já das contratações para a sua Vai para a campanha. próxima temporada, Obviamente, claro, claro, claro que sim, claro que sim. Pedro Varela, para além da tua viagem de estudo de caso, bem-vindo uma vez mais a mais um Sporting 160. Obrigado, Mariana, e obrigado ao João Olivença por estar aqui. É um prazer tê-lo aqui. Tem sido. Já era um prazer ouvi-lo nas famosas conversas do Nuno Mourão, que já apareceu aqui no chat, já apareceu aqui e era um prazer ouvi-lo, o João, a falar. Como o Castro estava a dizer, realmente é alguém que sabe muito bem o que é futebol, falar de futebol, e uma das coisas que eu aprecio muito é também a calma com que fala, que é uma coisa que, por exemplo, contrasta comigo, e é uma coisa que eu apreciei muito desde essas famosas conversas no Clubhouse, e ouvi-lo, e acho que temos aqui todos os ingredientes para um grande programa. E é como o João diz, realmente temos aqui dois João que falam muito bem de futebol, e eu hoje fico aqui um bocadinho mais calado e a ouvir também. E a ouvir também se aprende muito. A aprender, a aprender. Claro. Deixar só a nota ainda que o João Olivença contrasta com a calma da conversa, como disse o Pedro Varela, e bem, com a ansiedade que eu e o Pedro temos sempre ao longo de todos os jogos, e quem assistiu às conversas do Clubhouse sabe do que é que nós estamos a falar. Aproveitar e deixar uma boa noite também ao Nuno Mourão. Deixar também um obrigado, obviamente, a todos os patronos do Sporting 160. Se quiserem apoiar este projeto, temos todo o gosto aqui em trazer mais conteúdo que não conseguimos trazer ao longo da semana para vocês. patreon.com/sporting160. E vamos então ao início, não é? É por aí que se começa. João Olivença, claro está. O Sporting que regressou a um estádio bem conhecido, a um estádio onde histórico em Lisboa, para jogar também com um clube que já tem uma história em comum connosco há muito, muito tempo. Mas antes de falarmos aqui do resultado, deixa-me só dizer-te que há muito tempo que não víamos o Sporting com uma média de idades em campo de 22 anos. É a prova de que a aposta está mesmo na formação. Sim, olha, e dizer-vos que vocês colocaram-me aqui num patamar com um ego hoje enorme. Muito obrigado pelos vossos elogios, e eu é que tenho a agradecer por estar aqui convosco mais uma vez. Relativamente àquilo que tu referiste, é uma consequência natural daquilo que o Sporting tem vindo a trabalhar, e a realidade é que não é só na equipa principal, mas também existe na Liga 3 e no Sub-23 esse cuidado com a equipa B e com o Sub-23, médias de idades muito baixas para dar a possibilidade aos jovens de poder crescer em cenários que estão, obviamente, de acordo com o seu nível competitivo. E isso não foge à equipa principal. Portanto, quando nós vimos estes jovens a jogar, eles estão lá porque têm qualidade e porque têm capacidade para jogar, porque o desafio é de acordo com as suas competências. Isto é muito importante. Há uma diferença grande entre lançar jovens só para dizer que se lança porque eles estão lá e é bom para a imagem do clube, e depois lançar jovens que efetivamente acrescentam critério e qualidade à medida que o jogo vai decorrendo. E nós vimos isso com o Gonçalo Esteves, por exemplo, com um miúdo que é muito novo, 17 anos, e teve uma capacidade muito boa de aguentar o lado direito contra a equipa do Belenenses. Bom, é certo que as pessoas podem dizer tudo bem, mas o Belenenses está numa divisão abaixo, Certo, mas o Gonçalo tem 17 anos, portanto nós estamos a falar de um nível em que ele ainda é juvenil, júnior, portanto nós estamos a olhar para um jovem ainda muito, muito novo. Mas obviamente há outros jogadores, e o Sporting continua a ter não só o Gonçalo Inácio e outros jogadores, quer dizer, nós podemos estar aqui a falar de uma quantidade deles e vamos ver que a média de idades é de facto muito baixa. E esta média de idades, neste tipo de competições, e não só, porque o Ruben Amorim não aposta só neste tipo de competições, mas aposta também na Taça da Liga, como vimos no ano passado, e aposta também no campeonato, e aposta também nas competições europeias, como já vimos. Portanto, isto significa que estes jovens que estão integrados neste plantel A e que jogam neste plantel A têm competências para lá estar. Podem não ser jovens para ser titulares absolutos, mas são jovens que, quando entram, respondem e respondem de forma positiva. Estão a ser trabalhados, é nesse sentido que estás a dizer, João. Estão a ser trabalhados, mas isso tem a ver com o processo de formação e com o modelo que o Sporting tem centrado no jogador, que eu acho que podemos abordar isso mais à frente. Mas no que diz respeito à equipa A, eu acho que eles estão aptos para o desafio, e quando nós temos os jogadores, qualquer modalidade, independente da sua idade, que estão aptos para o desafio, não é que têm qualidade, porque qualidade os jogadores têm todos. Capacidade para eles individual, a relação com bola, entendimento do jogo, eles têm muitas vezes. Mas depois estar aptos para a competição, estar aptos para o desafio, seja na primeira liga que seja em outras ligas, eu acho que isso é diferente de ter qualidade. E quando estes jovens entram e conseguem ter rendimento, que é aquilo que se define, que é verdadeiramente aquilo que é importante, é os jovens apresentarem rendimento, e o Sporting consegue ter isso. E o ano passado conseguiu com vários jogadores, e este ano está novamente a conseguir com outros jogadores. E é preciso ter calma e paciência, é aquilo que vocês me ouviam dizer sempre muitas vezes, e é aquilo que eu acho que o Sporting vai ter, e vai ter esse crescimento que tu estavas a referir, sem dúvida. E é um crescimento que faz parte também daquilo que a Amorim tem feito na equipa. Castro, passo agora a bola para ti. Foram várias estreias. Tivemos o Gonçalo Esteves, como a Olivença disse, e bem, mas também a estreia do Virgínia. Como é que tu viste a prestação de ambos, quer do Virgínia, quer do Gonçalo Esteves? Deixa-me só pegar nas palavras do João para acrescentar um ponto ao que ele disse, e bem, concordando com ele. Eu acho que isso também só é possível porque temos um treinador que é o Ruben Amorim. Isto porquê? Porque apesar do Sporting ter sido sempre uma equipa muito formadora e que forma muito bem, conforme o João disse, o rendimento, eu quase que apostava aqui com quem de vocês quisessem alinhar esta aposta, que se fosse, por exemplo, com um Kaiser ou com outro treinador, lançar estes jovens seria um desastre. Isto porque muito do treino, muito das dinâmicas, muito das rotinas são aprendidas ao longo da época, e o Ruben Amorim já tem uma época e meia, estávamos agora na segunda época e meia, portanto, no início, e eu acho que isso é muito importante, porque às vezes os treinadores não conseguem pegar nos jovens e incuti-los ou incorporá-los nas equipas, porque falta as dinâmicas, falta o treino, e portanto temos grandes talentos, mas depois chegam à equipa principal, como as dinâmicas são um bocadinho menos trabalhadas, não conseguem absorver o que o treinador pretende, e depois perdem-se esses talentos. E portanto é muito importante ter um treinador que saiba pegar num jogador e inseri-lo. E é muito mais fácil inserir numa equipa que tem muitas dinâmicas, muitas rotinas, e que sabe o que quer com bola e sem bola, do que uma equipa que anda um bocadinho aos solavancos, como já tivemos no passado. E aí o jovem sente-se com algumas dificuldades de adaptação. Não sei se concordas, João, mas eu vi já outros treinadores de Sporting, e podes lançar lá o Gonçalo Inácio, que se calhar não dava. Eu não sei. Eu posso dar a minha opinião relativamente. Falaste no Kaiser, e o Kaiser, por acaso, foi um treinador que teve o cuidado de incluir os jovens que hoje estão a jogar também na equipa principal, incluí-los no treino e lentamente tentar lançá-los. Só que eles não estavam devidamente preparados e não tínhamos jogadores devidamente à altura para jogar na altura. Mas eu percebo onde é que tu queres chegar, eu percebo a ideia e onde é que tu pretendes chegar. Isto realmente acontece com o Ruben Amorim, porque ele é o treinador que aposta nos jovens, porque desenvolve e vê competência neles. Mas a realidade é que o contexto também permite que assim seja. No entanto, o contexto também é proporcionado pelo treinador. E este treinador, o Ruben, proporcionou que isso também acontecesse, e é nesse ponto eu concordo a 100% claro. Contigo. Em relação ao que me perguntaste das estreias, além do Gonçalo Esteves, que eu acho que é realmente um jogador que nos vai dar algumas alegrias, eu acho que o Gonçalo Esteves está mais próximo do Porro do que de Jogaio, em termos de lateral direito, portanto dá-nos mais coisas ofensivas do que o Jogaio, claramente. Tem movimentos interiores, além da sua capacidade física, que eu acho que é brutal para um jogador de 17 anos. E além deste jogo, nós já tínhamos visto, alguém que me corrija, na pré-época contra o Lille, o Gonçalo Esteves a titular. Foi no Algarve, fez um grande jogo contra uma equipa poderosíssima fisicamente, e o Gonçalo Esteves aguentou ali muito bem o jogo. E João Virgínia, muito bem, traduziu-se aquilo que o Ruben Amorim tinha dito do João Virgínia, é um guarda-redes com alguma experiência e que joga muito bem com os pés. Eu gostei muito da qualidade do João Virgínia jogar com os pés no jogo, não foi muito solicitado em termos de defesa, de baliza, mas saiu-se bem nos cruzamentos, jogou muito bem com os pés, nota positiva. Gostei também do Ugarte, apesar de não ter sido uma exibição espetacular, cumpriu, e não era fácil, era a sua estreia a titular, só tinha 11 minutos em campo, acho eu, pelo Sporting esta época, não é fácil entrar e substituir o grande João Palhinha, que está numa forma abismal, mas o Ugarte é um jogador que está, portanto, não é João Palhinha, não é o Matheus Nunes, anda ali um bocadinho no meio, mas é um jogador uruguaio, que eu adoro jogadores uruguaios, tenho aqui um carinho especial pelos jogadores uruguaios, temos o grande Coates, mas acho que é um jogador que vai dar muito ao Sporting, e eu acho que está a ser trabalhado, e agora voltando às palavras de João Olivença, está a ser trabalhado, e o Ruben Amorim trabalha muito bem os jogadores para podê-los incorporar, portanto eu acho que nos vai dar aqui algumas alegrias no futuro, porque acho que é um jogador que tem uma grande capacidade, e já tinha demonstrado no Famalicão, é um jogador internacional uruguaio, portanto só por aí diz muita coisa, portanto acho que o lugar também teve bem, cumpriu, podem dizer ok, é o Belenenses, não tinha assim tantas dificuldades, sim, mas uma estreia é sempre uma estreia, e quem anda lá dentro sabe que a estreia às vezes com muito público e tudo, pode trazer alguns nervos, e a verdade é que o Ugarte cumpriu. Portanto, Mariana, aqui para passares a bola ao Varela, para ele dizer coisas que não viu, ele não viu o jogo, posso dizer que as estreias foram bastante positivas. Certo. Pedro Varela, eles já desmistificaram aquele mistério. Eu não vi tanto como a Mariana, que também não viu o primeiro golo. Exato, é verdade. E ela esteve lá, deixar e eu não. Deixar só uma nota. A desorganização das equipas que estavam a fazer entrar os adeptos, só para terem uma ideia, Pedro, desculpa, é só antes de passar para ti. Claro, eu fui para a fila para entrar às 8h20, entrei, eram 9h10, nem o certificado me foi pedido, não houve confirmação se era eu, se não era, fui revistada assim, fui revistada da forma mais rápida que fui na minha vida, perdi o gol do TT, o primeiro. Claro está. E falando em TT, Pedro Varela, 2 golos e um regresso de pote, que também já nos fazia falta. Olha, eu não vou falar de jogadores que não vi. Estavam aqui a perguntar quantas pessoas estavam no Restelo. Parece que estavam perto de 20 mil pessoas. Segundo certo. Que li de números, estariam 19 mil e qualquer coisa, mas depois posso confirmar. Estava aqui o Tomás a perguntar. Não, eu obviamente não vou falar do que não vi, não tive mesmo. Acontece, é quase como o Cometal e passa de 78 em 78 anos, olha o que é. E eu também desta vez foi impossível ver o jogo, questões profissionais. Da mesma forma que amanhã vou estar quase impossibilitado também de ver o jogo, e é um problema. Mas deixa-me dizer que para mim, mais importante que tudo que eu possa dizer, que quem não viu o jogo, que não faz muito sentido, e por isso deixo depois para o João Olivença e para o Castro falarem sobre o jogo. Para mim o mais importante foi respeitar-se a competição, que é a Taça de Portugal. Eu ano passado falei aqui disso muitas vezes, eu fiquei muito chateado com a derrota com o Marítimo. Eu percebo toda aquela lógica de estarmos focados no campeonato, e como todos nós sabemos, deu muito bem, deu resultado, fomos campeões, mas eu tenho muito carinho pela Taça de Portugal. Eu acho que a Taça de Portugal Olha, ele não viu o jogo. O Pedro Varela acha que a Taça de Portugal é uma grande competição. Sim, ele já regressa, mas Pedro? Estás. Continua, desculpa. E portanto, para dizer que é uma competição que respeito muito e que tenho muito carinho por ela, e o Sporting, o ano passado, se vocês recordam, depois de fazer um jogo incrível contra o Nacional, daqueles jogos em que nós sentimos que a equipa tem fibra para ser campeã, não é? Depois daquela célebre viagem à Madeira, com o avião a ser desviado para Porto Santo, e depois o regresso e aquela coisa toda, e o acompanhamento na internet, 2000 e tal pessoas a acompanharem o voo no Flight Radar do 24, e aquela coisa toda épica, e aquele jogo, nas condições em que for, depois a seguir vamos ao Marítimo, onde ficou a sensação, eu obviamente não vou dizer que os jogadores chegaram de propósito, mas que podíamos fazer muito mais, e acabamos por ser eliminados, numa competição que provavelmente, se calhar até chegaríamos à final com relativa facilidade, dado que depois daí para a frente o Sporting foi capaz de fazer. Mas pronto, não foi, paciência. Mas este ano jogamos contra uma equipa de um escalão muito inferior do que muita gente diz do verdadeiro Belenenses. Obviamente esperava-se uma vitória folgada. Marcamos cedo e acabamos por só depois marcar mais próximo do final os outros golos. Mas acima de tudo, não do que vi do jogo, porque não vi, mas do resumo e todos os resumos que vi, tudo aquilo que tive a capacidade de ver, pá, o mais importante é, sem dúvida, respeitar o adversário. E respeitar o adversário é um bocadinho como o Bayern ontem, ir à casa do Bayern Leverkusen e estão a lutar pelo primeiro lugar, mas ao intervalo já estava 5-0, só para não haver cá dúvida. Não, eu humilhar o adversário. Pois, aquilo, bem, a certa altura até me tinha aflição. Mas a questão do respeitar aqui é, se tu tiveres que ganhar por 5, por 6, ou por 7, ou por 8, pá, as coisas são como são, são condições diferentes. No limite podes pôr outros jogadores, podes rodar mais equipa, mas respeitar no sentido de respeitar o adversário, respeitar a competição... Pá, é uma prova que não deve haver nenhum adepto que, se nunca foi ao Jamor, não sabe o que perde. É provavelmente dos momentos mais impactantes na vida de qualquer adepto aqui em Portugal, enquanto futebol, enquanto festa do futebol, festa da taça e tudo aquilo que se faz naquele dia. E, portanto, o Sporting chegou, viu, venceu e cumpriu aquilo que se esperaria, com jogadores que vocês já têm estado a falar que se estrearam com mais ou menor dificuldade. É engraçado que nós somos todos, agora no Sporting, é bom por um lado, mas somos todos muito exigentes, queremos que os jogadores ao final de meia dúzia de jogos sejam logo todos os novos Messis e sejam todos os novos Cristianos Ronaldos. Isto já é histórico, é quase clínico no Sporting, dá quase estudo clínico, porque a quantidade de jogadores que no passado... nem se deram tempo, mas passado umas semanas ou se calhar uns meses já eram novos ídolos, e acho que o exemplo mais recente, obviamente, é o grande Slimani, não é? Ainda me lembro de toda a gente dizer que ele tinha pés de cimentos, tinha blocos nos pés, parecia sei lá o quê, parecia o Robocop, e depois saiu de Alvalade e ainda têm saudades dele. E portanto, isso foi mais importante, respeitou-se a competição, venceu-se, apurámos-nos para o próximo jogo e a seguir estamos com a cabeça já apontada para a cabeça e o corpo e tudo mais para a Turquia, para o próximo jogo, um jogo de características completamente diferentes, num período em que o Sporting vai ter aqui uma quantidade de jogos fora, em Alvalade e das quatro competições, vamos jogar nas quatro competições, porque a Taça da Liga também vem aí, e isso para mim foi o ponto mais importante deste jogo, desta vitória e do que acabou por ser conseguido, e o trabalho foi cumprido, e isso era, para mim era o mais importante. É o mais importante e é isso que faz toda a diferença. João Olivença, agora sim, Titi, que marcou dois golos na vitória da sexta-feira, muitas vezes fala que temos um plantel curto, a questão do Paulinho, a questão do Titi ser muito novo e precisar de experiência. Depois da exibição enorme, se me permitem a palavra, que o Titi teve na seleção, estes dois golos acabam por lhe dar uma motivação extra. Sim, como é evidente. E há aqui outra coisa que é, eu acho que o Sporting tem, ou melhor, o Sporting tem um plantel que tem muitos jogadores jovens e que o Amorim também, o Ruben também já disse, que obviamente tem jogadores que, ou tem um plantel que poderá ser curto em algumas áreas. E isso é evidente para todos nós. Agora, uma coisa é nós sabermos isto, outra coisa é nós desvalorizarmos ou acharmos que os jogadores que lá estão não estão à altura dos desafios. E eu parece-me que isso é um erro, porque reparamos, o Paulinho, independentemente de ser um jogador que marca golos ou que não marca golos, é um jogador que tem um trabalho extraordinário na equipa do Sporting. E neste último jogo com o Jovane, que tentou jogar naquele corredor central e tentou fazer aquele trabalho que o Paulinho fazia, o Jovane teve muitas dificuldades, é claramente um jogador que joga melhor nos corredores laterais, a jogar dentro, não é? Extremo interior, mas que tem esta capacidade de mais explosivo, mais de rasgar a defesa da linha contrária, mais capacidade de aparecer em zonas de finalização para o remate, não tanto um jogador de vir buscar a bola, fazer a rotação, apoio frontal, passar, depois voltar a fazer um sprint para procurar o espaço. Portanto, este tipo de trabalho tem que ser um jogador com uma capacidade técnica muito forte, bom na recepção, bom na tomada de decisão, bom na visão de jogo, no posicionamento, e o Paulinho tem isso tudo. E nós olhamos e nós falamos desta questão, e tu estás a falar desta questão, Mariana, do Paulinho e do TT, porque o Paulinho não está a fazer os golos. Ele está a fazer tudo, menos os golos. Mas ele está a desmarcar-se para aparecer em zonas de finalização, ele tem muitas oportunidades para marcar. Eu acho que algumas das críticas têm sido feitas, e os sportingistas são livres de as fazer, mas eu acho que algumas são um bocadinho injustas. Porque, efetivamente, eu acho que o Paulinho tem sido dos melhores jogadores do Sporting, falta-lhe efetivamente o golo, mas eu acho que o golo é uma consequência de uma confiança que ele pode ganhar ou não. E essa confiança também é transmitida pela equipa, e também é transmitida pelos adeptos. E às vezes nós temos esta tendência de criticar um bocadinho, mas se nós estivermos no estádio e apoiarmos um bocadinho mais o Paulinho, digo eu, se calhar o jogador assume de outra maneira... ganha outra motivação. Quanto ao TT, Olha, eu acho que o miúdo teve uma ascensão fantástica. Eu vejo o Tiago Tomás a jogar desde os sub-15 do Sporting, que fazia os comentários na academia, como faço agora dos sub-15. Eu vejo esta miudagem toda a crescer e posso dizer que ele teve uma ascensão fantástica. É um miúdo que necessita de crescer, é um miúdo que necessita de aprender, mas não entanto, ele já está apto para estes desafios, já tem capacidade para todas as equipas da Primeira Liga. Porque ele em todos os jogos que jogou na Primeira Liga a época passada, ele mostra que está à altura. Agora, claro, a nível das competições europeias, é necessário ganhar essa experiência. Mas não é só o TT. E isto, porquê? Porque falou-se muito, eu queria só deixar esta parte, porque falou-se muito quando o Sporting saiu os grupos e se disse que o Sporting está ao nível do Ajax. Eu fiz a questão também de dizer logo até na Sporting TV que o Sporting não está bem ao nível do Ajax. Tem um princípio basilar, que é a formação dos jogadores para a equipa principal, e nisso são dois clubes muito fortes, mas do ponto de vista financeiro, daquilo que é o ponto de vista da experiência, falo da experiência dos jogadores, da estrutura, do staff técnico, toda a equipa que acompanha, isto é importante. Isto é muito importante a nível europeu. E eu acho que isso vai se adquirindo. E o TT só vai ter essa experiência se jogar com qualquer jogador. Portanto, é normal que, se calhar, os dois, três primeiros jogos ou a primeira época, as coisas ele não atinja aquele patamar de excelência que nós esperamos como ele atinge na Primeira Liga. Mas, obviamente, ao longo do seu percurso e das experiências acumuladas, vai ter um processo aquisitivo muito grande. E isso vai-lhe permitir que ele depois tenha essa competência. Há jogadores que têm curvas de aquisição maiores, o caso do Nuno Mendes, e há jogadores que vão tendo uma curva progressiva. E isso nós vamos ter sempre, que isso vai sempre existir no futebol e nos jovens. E nós temos que ter sempre muita paciência. Mas às vezes estas curvas também se dão em jogadores como, por exemplo, o Nuno Santos, que é um jogador mais velho, mas que só agora no Sporting atingiu um nível de excelência como nunca tinha atingido em nenhum clube. Como o Pedro Gonçalves, por exemplo, como o João Palhinha, por exemplo. O Fedal está provavelmente a fazer das melhores épocas da sua carreira no Sporting, que era um jogador desconhecido. Portanto, há aqui uma quantidade de jogadores que mesmo sendo jovens ou não sendo, estão a crescer bastante. E isto é importante, porque vai tornar a equipa sempre mais forte a cada jogo e mais forte a cada época, se nós mantivermos aquele núcleo. Quanto ao TT, e agora para te dizer, eu sou fã do TT, acho o miúdo fantástico, acho que há características que ele necessita de evoluir, como é normal, do ponto de vista... Passa a idade também, não é? Como é evidente, mas a leitura de jogo e a capacidade que ele tem de romper espaços, de velocidade, é um desgaste enorme. E agora, só para terminar, imaginemos o seguinte, imaginemos um defesa central que tem que estar constantemente a fazer sprints 30, 40 metros para trás por causa de jogadores como o Pedro Gonçalves, como o Giovane, como o Paulinho, como o TT, porque a velocidade de deslocação destes jogadores é de tal forma rápida que obriga as defesas contrárias a ter este desgaste. Agora imaginemos o seguinte, imaginemos que chegamos ao minuto 80, ao minuto 90 e as equipas quebram. E o grande segredo, se calhar, do ano passado do Sporting era o facto do Sporting quebrar as equipas adversárias e acreditar até ao fim, que é isto que o Sporting também já conseguiu fazer este ano. E isto também se deve muito à frescura e capacidade e esta irreverência toda, perdão, dos jogadores como o Tiago Tomás, entre outros, mas como o Tiago, como tu referiste. Oh, Mariana, deixa-me corrigir uma coisa que eu disse há pouco. A lotação é que era 20 mil, estiveram 13 mil pessoas, o Nuno Morão, entretanto, também já corrigiu aí. Eu disse 19, mas é 19 era a lotação, porque o limite era 13 mil, portanto tiveram 12 mil e quase 13 mil pessoas, e assim é que estão os números corretos. Não tenho... Aumentei um bocadinho mais, foi 6 mil, que elas estavam cá fora, que entretanto acho que ainda não entraram no estádio, então estão cá fora. É como os impostos de gasolina, está sempre a aumentar. Estão sempre a aumentar, exato, eu é com os impostos de gasolina, exato, estão sempre a aumentar. Ainda estão lá à espera, mas lá está, o TT nota-se bem a evolução em quem acompanhou aqui o crescimento e a passagem dos 15 e a passagem até Mariana, à equipa principal, nota isso mesmo. Deixa-me dizer que anotei uma surpresa, porque o Ruben Amorim tem dito que o TT é a segunda opção para a ponta de lança e neste jogo troca-nos as voltas e coloca o TT mais pela direita e coloca o Jovane no meio. E portanto há aqui um desfazamento entre o que o Ruben Amorim disse numa conferência de imprensa e o que foi aplicado. E acho que o melhor lugar para o TT é realmente a ponta de lança e não a extremo, na minha ótica. Mas o TT evoluiu muito, isso concordo, e foi um jogador fundamental o ano passado. Podemos recordar que jogou muitos jogos a titular, o Tiago Tomás, fez alguns golos, desgasta muitas defesas, não só nas correrias que o João Oliveira diz, mas principalmente na pressão que ele faz, que é uma pressão intensiva, e é muito difícil fazer aquela pressão durante muito tempo. E as substituições, e agora as 5 substituições que é permitidas no futebol, fez com que o Sporting também tivesse uma vantagem, que é o ritmo do Sporting já é elevado, depois refrescando com peças que vêm do banco, ajuda bastante a desgastar o resto das defesas adversárias. Mas o Tiago Tomás teve uma semana muito importante, o jogo da seleção, que lhe deu confiança, e agora no Sporting marcar 2, também falhou alguns, é verdade, nesse jogo, e de certeza que o Ruben Amorim também o terá chamado a atenção que tem que melhorar a finalização. Aliás, aqui que ninguém nos ouve, todos têm que melhorar a finalização. Mas certo. Pronto, eu perdoo o Pedro Gonçalves perdoou aquele falhanço, mas os outros têm que melhorar todos a finalização, porque o Sporting teve, falhou nesse capítulo, falhou até mais na decisão e a tentar fazer as coisas depressa demais em algumas alturas do jogo. Mas pronto, é só para dar essa parte aqui sobre o Tiago Tomás. Olha, e sobre essa parte que tu estavas a dizer, aproveitando um à parte dentro do teu à parte, se me permitem a redundância, falaste do Pedro Gonçalves. O Pedro Gonçalves que regressou finalmente, porque já tínhamos saudades e notou-se bem a diferença em campo. Eu posso resumir o Pedro Gonçalves. No lance do golo, aquele passe de Trivela a desmarcar o Ruben Vinagre, depois faz o cruzamento ao Tiago Tomás, e eu virei-me para mim, porque eu estava a ver o jogo aqui praticamente sozinho, mas fiquei a pensar, tipo, pronto, chegou o Pedro Gonçalves e nota-se aqui uma subida de qualidade na decisão, no passe. Faltou só na parte da finalização, que ele é muito bom, obviamente, mas aquele passe de Trivela a abrir para o... E a pedir a profundidade do Ruben Vinagre foi fantástico. E, portanto, só aí ficou, o Pedro Gonçalves podia sair e tomar banho, já estava a missão cumprida, porque me estava de volta. Acho que foi importante para ele, para ganhar minutos, isto é preciso jogar, quem vem de lesão precisa de ganhar ritmo, isto não é, treinar não é a mesma coisa que jogar, é preciso voltar a ter esta confiança em campo, e acho que foi muito bom já para preparar o jogo da Turquia. Da mesma forma se aplica ao Gonçalo Inácio, e o Gonçalo Inácio faz o primeiro passo vertical para o Pedro Gonçalves nesse golo, o Pedro Gonçalves recebe e depois mete no Vinagre. Portanto, é outro jogador que regressou, precisava de minutos, é um grande central. Daqueles jogadores que evoluiu do Sporting, o João Oliveira falou muito bem na curva de evolução dos jogadores, é realmente aquilo que ele disse, mas para mim o que evoluiu mais até nem foi o Nuno Mendes, para mim foi o Gonçalo Inácio, o jogador que evoluiu mais, porque nem estava na primeira opção dos centrais há 2 anos, se calhar até estava atrás do Goulart na altura, nem sei, mas o João Oliveira acompanhava os miúdos, sabe, se calhar melhor do que eu, mas a verdade é que o Inácio tem uma grande categoria. Então, na construção de jogo, na saída de bola atrás, é um grande central, sem dúvida. Depois também é rápido, depois é um menino que tem muita cabeça, vive muito para o futebol e teve um jogo muito difícil. Por questões familiares, as pessoas não sabem, mas o Inácio teve uma semana muito complicada e chegar ao Restelo, liderar a defesa, depois do que aconteceu a nível familiar, é preciso ter força, é preciso ter mentalidade competitiva e o Inácio, para mim, é um grande central. Olha, se quiseres, se me deixarem falar um bocadinho do Inácio. Força. Eu estive a almoçar com um amigo meu, que foi treinador do Inácio no Sporting. Ele teve-me a falar um bocadinho do percurso do Inácio. Eu lembrava-me do Inácio, eu posso até confessar-vos aqui uma coisa muito interessante. O Inácio começou por ser central nos escalões mais jovens, não estava a ter grande sucesso, passou para lateral. Também não estava a ter grande sucesso, passou para central. E no dia que ele passou para central é o dia que eu vou à academia fazer um jogo às 6 da tarde do Sporting, da Sporting TV, e dizem-me, olha, o Gonçalo Inácio vai jogar a central. E eu fiquei surpreendido, pá, o Gonçalo Inácio vai jogar a central, quer dizer, mas eu vi-o sempre a jogar a defesa esquerda, quer dizer, sabia que ele tinha sido. Não, mas vais ver que ele hoje vai estar a um patamar de excelência. Olha, e eu desde aquele jogo do Gonçalo Inácio a central, um jogo de júniores ainda, eu creio, que eu vi ainda na academia, o Gonçalo pegou destaque, teve uma evolução fantástica e a partir daí, para mim, ele e o Quaresma eram os dois jogadores que estavam na calha para subir. O Eduardo ainda necessita de crescimento e este empréstimo de Tondela é muito importante. Mas o Sporting, claro. O Sporting teve esta situação com o Inácio, que ele andou defesa esquerda, defesa central, defesa central novamente e depois conseguiu ter este momento. E eu queria deixar aqui o destaque para o João Goulart. O João Goulart também teve um percurso difícil, entre aspas, de evolução no Sporting, e ele está com todo o mérito na equipa principal, já foi 3 vezes à equipa principal, confiado, foi a estreia, não é? Jogou, foi a estreia com o Belenenses, e nós podemos estar descansados, que é mais um jogador mais velho, é certo, mas eu acho que ele já está preparado para lentamente ser integrado também no plantel. Pronto, isso é muito importante, João. Isso é muito importante, porque na minha opinião, o Ruben Amorim disse algo muito acertado na conferência de imprensa, né? Que às vezes é preciso esperar pela sua oportunidade, é preciso trabalhar para isso, e acho que é uma mensagem que passa para dentro. E tu que vês as camadas jovens, há jogadores que sabem que têm menos, percebem que têm menos capacidades que os outros, mas às vezes o trabalho, a dedicação leva a que exista um crescimento muito rápido através desses items, e portanto o João Goulart é um bom exemplo disso. Nunca desistiu, foi sempre um jogador muito certinho, foi sempre um jogador com muito trabalho, que treina muito bem, e agora teve a recompensa. E se tu dizes que ele já está preparado, é um bom sinal, e é uma mensagem para todos os jogadores da academia, mesmo aqueles que estão a começar agora a entrar na academia do Sporting, que às vezes não basta só o talento, é preciso muito trabalho, e o Goulart é um exemplo disso. E o Goulart veio dos Açores, também jovem, é, teve aqui uma... Isto não é fácil, nós vemos o produto final e achamos, ah, este tem qualidade, este não tem. Mas isto depois, a longo prazo, há jogadores que aparecem aos 22, há jogadores que aparecem aos 19, há outros que aparecem aos 17. Acho que é tudo um processo que vai demorar sempre algum tempo. O ideal é nós termos sempre confiança. O que não pode acontecer é, às vezes, endeusarmos jogadores que realmente não têm essa qualidade. E nos miúdos há muito, não é? Aquele endeusamento, este vai ser o futuro Messi, e depois a passagem para os sénios. E a passagem para os sénios é sempre muito complicada. A passagem da formação para os sénios é um salto muito grande, e os miúdos sentem muito isso. E quem tem qualidade para isso mantém-se, quem não tem acaba aqui por cair, digamos assim. Pedro Varela, eu já sei que tu não viste o jogo, ok? Reforçámos isso várias vezes. A sério? Mas diz-me uma coisa, há uma coisa que tu deves ter visto, porque toda a gente viu, não vamos aqui falar de arbitragem. Carlinho, mas vou-te falar... não era isso, pensei que era Carlinho. Vou-te falar da possível lesão do Pedro Porro. O Porro, que é uma peça fundamental para a equipa de Mourinho, pode até ser titular amanhã, segundo aquilo que nós sabemos, foi um susto, porque não tendo Porro, apesar de termos solução, obviamente Porro é uma peça fundamental aqui para o 11 titular. Para a equipa base da Romana. Antes de falar do Porro, e deixa-me só brincar com isso que estavas a dizer do curling, mas a verdade é que no outro dia estava a comentar curling no Twitter, onde toda a gente sabe que eu comento, e tivemos a um passo de ter uma possível dupla portuguesa no torneio de pré-qualificação para os Jogos Olímpicos de Inverno, e falharam um casal que mora no Canadá, e eu tuitei várias coisas sobre o torneio que estava a acontecer na Turquia. Nós perdemos na final com a Turquia e fomos eliminados, e eles agora vão tentar o Mundial, que já devia ter acontecido na pandemia. Pá, curiosamente, quando tu pensas que estás a tuitar para ninguém, praticamente, quem é que vai ligar curling? A dupla, que é homem e mulher, entrou em contacto comigo, vou entrevistá-los em breve para um outro podcast, e foi muito engraçado, como do nada apareceu assim, e estive a falar com eles dois, e vai ser muito engraçado. Brincadeiras à parte, foi só para fazer promoção, aproveitei, foi o meu momento patrocinado pela Federação Portuguesa do Curling. Mas brincadeiras à parte, epá, o Porro é aquele jogador que todos nós não só a qualidade, porque isso acho que já não há muito mais a dizer de toda a qualidade que ele tem, e sei que toda a gente anda ali impaciente, quando é que vamos comprar, quando é que vai. O que eu acho, e o João Castro aí poderá confirmar melhor do que eu, nós acho que ainda continuamos a ter a cláusula de opção obrigatória, portanto nós podemos sempre que quisermos acionar e comprar, e o valor está definido, essa coisa toda. Portanto, imagino que a direção e quem trata disso estará atenta, até que no limite possamos, como já dissemos aqui, ter que o comprar e depois vendê-lo. Pode acontecer, é pá, mas as coisas são como são. O Sporting é um clube que tem muito também do lado vendedor, porque precisamos. Exatamente. Ele não nasce nas árvores, porque se nascesse era fácil, mas há esse lado que acho que não é necessário falar. Jogador fantástico, qualidade incrível, e ainda me recordo quando o rapaz apareceu de calções, lá está, toca a cobrá-lo e a dizer que o homem vinha de calções rotos e não sei o quê, que não tinha dinheiro para roupa e não sei quanto. Quem me dera que vinha todos calções rotos. Ainda todos rotos, e fosse com aquela qualidade até podia vir nu, se calhar quando menos roupa melhor, portanto o próximo era vir nu, pode ser que ainda funcione melhor, mas a verdade é que tem depois também aquele lado que é apaixonante. No outro dia todos viram aquela história que ele fez à mulher, que aquilo é uma brincadeira, nem vou reproduzir aqui, porque aquilo tem até ali um lado um bocadinho mais hardcore. Está incrível. O homem aparece sempre com o equipamento do Sporting, vai às redes sociais e tu sentes, parece que até foi feito em Alvalade. Pá, podem-me dizer que aquilo é, ele se sair daqui e for amanhã para o Real Madrid ou para o Chelsea, não sei o que, vai fazer o mesmo. Ok, até pode fazer, o que eu quero é que ele, enquanto está aqui, seja aquele profissional que está a ser, que mostre a paixão que tem pelo clube, pá, nem que seja só pelo clube que lhe paga, porque sabemos que eles são jogadores especiais e este nível cada vez mais, enfim, e nós já sabemos que este futebol moderno passou já há muito o ponto de não retorno e nós não vamos voltar àquilo que era um futebol antigo, isso não, e cada vez mais vimos, já dissemos aqui na semana passada, um dia deste até vamos falar um bocadinho mais dessas questões do Newcastle, as compras e aquilo que tem acontecido e estas lutas que estão a acontecer no Médio Oriente, porque o que está a acontecer ali é uma pequena guerra no Médio Oriente que está a acontecer com diversos, com poderio financeiro que estão a adquirir uma série de clubes e não só, de outros tipos de patrocínios, também Fórmula 1, ténis, golfe, uma série de coisas que estão por aí fora. Mas a verdade é que é um jogador que tem é quase o pacote completo, não é? E que tu ficas... que quando acontece aquele tipo de lesão, que eu deixo-me de dizer, fiquei muito triste por ver. Há uma coisa que eu testo muito no futebol e nas redes sociais que me entristece um bocado. Epá, é óbvio que aquela lesão que o André Frias provocou, obviamente que aquilo poderia ter sido pior, e ninguém obviamente queria que aquilo acontecesse. E eu sinceramente não acredito que o jogador também quisesse fazer uma coisa daquelas. Epá, as primeiras horas pós aquela lesão, pá, aquilo que eu vi, de irem buscar perfis que nem eram do dele, mostrar que era do Benfica, que era não sei o quê, pá, este lado do futebol em que nem se dá tempo para um jogador que pelos vistos até foi ao balneário, já falou com o Porro, já não sei em que circunstâncias foi. No até final do jogo, desculpa, foi ao balneário. Final do jogo, pá, este lado tão, tão negro e tão absurdo, às vezes, de não ser tempo, ainda haver pessoas que acham, não sei o quê, porque eu sou um profissional, e não sei o quê, pá, é o lado mesmo negro do futebol, e que não é só, que não acontece, infelizmente não acontece só no futebol, acontece noutros assuntos, com outros assuntos, com outras áreas, com outros temas, mas o povo é isto, é aquele lado incrível que tu ficas, que apaixona qualquer adepto do futebol, e depois, claro, quando se lesiona daquela forma, não só pela importância que tem, e depois tu pensas também, obviamente o plantel do Sporting é um plantel que é mais reduzido, por exemplo, que Porto e Benfica, e que isso pode valer muito ou pode não valer nada, não sabemos, porque se aqui há umas semanas atrás o Benfica estava numa senda imparável, e de um momento para o outro, quem diria que depois de vencer a um Barcelona, vai perder em casa com o Portimonense e vai a prolongamento com o Trofense. Se calhar ninguém estaria à espera de uma coisa destas. As portanto, equipas que acabam em Ense são perigosas. São perigosas, exatamente. e portanto... Pena que o Odense não esteja na Champions. Exato, e se for preciso mudamos o nome só porque quando fomos à Luz. E, Sporting Ense, uma coisa qualquer. Mas a verdade é que é aquele jogador completo, que nós adoramos, que deixa tudo em campo, e depois tem aquele lado, claro, ficamos a pensar, epá, vamos ficar sem o Porro num jogo que ainda por cima olhamos para o jogo, por exemplo, da terça-feira na Turquia, que nós dizemos, pá, nós precisamos daqueles jogadores tipo Porro, não é? Que vão correr, porque vamos jogar contra uma equipa num ambiente diferente, um ambiente duro, não só do ponto de vista físico, mas também de apoio nas bancadas. Este tipo de jogadores é absolutamente importante. Eu depois hoje não li nada, não sei se ele já vai poder jogar ou não, mas já vamos falar sobre isso. Mas fico contente pelo menos por já poder estar presente com a equipa e portanto não ter sido mais um susto que outra coisa, e isso para mim é mais importante, que vamos ter aqui uma série de jogos muito importantes, e obviamente o Porro é um jogador primordial neste plantel do Sporting. Olha, deixa-me nos falha o Porro. Força, João. Posso, relativamente ao que tu falaste, ao Pedro, sobre o André, eu cruzei-me com o André no Loures, portanto eu conheço o André. Portanto, eu estava até durante o jogo a dizer, pá, com muito orgulho, que estão aqui a jogar dois jogadores que eu já conheci, que eu já partilhei o balneário com eles, e fiquei, e estava muito contente, até o André depois ter feito aquela entrada, que eu percebo. Agora, esse ponto que tu falaste é um ponto determinante, que é, as pessoas não conhecem quem está a jogar, não conhecem, fazem uma ideia, fazem juízo de valor logo sobre as pessoas, vão buscar os tais perfis, vão vasculhar tudo e mais alguma coisa, e isso de facto é um lado negro, e eu acho que não traz nada de novo. Eu conheço o André, obviamente o André pode ter tido uma entrada, e teve com certeza uma entrada que não era para lesionar o jogador, mas que foi mais temporária, entretanto ele depois até ficou um pouco até meio desconcentrado, depois faz até o penalti e tudo, portanto, as coisas não correram bem, e em cima de não correrem bem, e ele ter essa consciência, depois ele pediu desculpa, e depois ter que aturar, entre aspas, estas questões das redes sociais, é um lado, é algo que eu gostava que isso deixasse de existir, porque acho que não é assim, nem é, não acho que acrescenta nada, acho que é completamente prejudicial para todos. jogadores têm família, têm amigos, têm uma quantidade de gente que os conhece e que sabe que eles não são assim. Porque a ideia que se tenta passar é uma, mas a realidade é outra. Claro, quem os conhece sabe que as coisas não são nada assim. Claro, era só este ponto que eu queria acrescentar. Claro. Porque eu acho que era alguém que eu conheço e... Olha, nós não sabíamos. Olha, bom rapaz, não sabíamos, até, não está a combinar. Até podíamos saber se tivéssemos falado em off, mas não falamos. Mas olha, ainda bem que... Porque na realidade eu quando vi, eu ainda não tinha visto as imagens, porque depois só à noite cheguei a casa já muito tarde e comecei a ver. E de repente, entre ver coisas sobre o jogo nas redes sociais e sobre... isso era mais, apareceu mais sobre o André Frias e eu disse, peraí, mas passou-se assim alguma coisa tão destornada? Ah, pois vi a falta e realmente percebi, mas depois tudo aquilo que se criou ali e as certezas com que algumas pessoas diziam, não, é do Benfica, ele fez de propósito e não sei o quê, pá, e aquela coisa, aquele lado que se, às vezes tem um bocadinho aquele lado mais, pá, que me perdoem a expressão, mais troglodita, de se achar que é tudo, e depois é muito aquela coisa, alguém deixou que ele era do Benfica, e até pode ser, não está aqui em causa, que eu não faço ideia, mas... E é depois aquela coisa de é de Benfica, é Sport, e de um momento para o outro já estávamos a viver uma rivalidade de uma coisa que não faz sentido nenhum. E digo mais, eu nunca joguei futebol a nenhum nível profissional, joguei futsal durante muitos anos, mas era sempre com amigos, com treinadores, com coisas muito bem definidas, mas nada, nem amador aquilo se poderia considerar. E jogava futebol como todos nós jogamos, de rua e aquelas coisas todas, e às vezes umas peladinhas. Epá, e todos nós, isto só para dizer, quantas vezes nós fazíamos, mesmo nos jogos entre amigos, algumas faltas podiam parecer, pá, que obviamente éramos amadores, mas às vezes eram mais duras do que o que nós inicialmente até poderíamos achar que aquilo dava. Eu lembro perfeitamente quantas situações aconteciam. Pá, e eu olho para aquele lance e eu gostaria-me acreditar, agora, então agora depois de teres dito não, que alguém fosse com aquela intenção de ir lá e dar uma castada só para partir. Pá, quer dizer... Se isto não fosse na América Latina, eu talvez, aí bem, ok, aqui talvez equacionasse uma coisa. Ou nos anos 80, quando o Maradona veio para o Barcelona, em que havia ali uma marcação cerrada, que havia algumas que eram intencionais, epá, eu ainda era capaz. Agora ali, sinceramente, não. E isso chateou um bocadinho, acho que é... E repara nisto, Pedro. Ele faz a falta... A falta para mim é para expulsão, pela claro, forma sim, como é feito. Estamos, não há dúvida. Independentemente de eu conhecer, é para expulsão. Claro. Temos que ser sérios. Mas depois ele aqui faz um penalti para o Sporting. Portanto, se por um lado ele estava a alusionar um jogo do Sporting. Não, ele aí já não. Ele aí já não era do Benfica. Já não era. Claramente, que o Daniel Bragança apresentou-lhe uma proposta de sócio. Sim, foi durante o jogo. E ele falava com ele. Quando o Porro estava no chão, vinha a máquina. Falaram com ele. Falaram com ele. Mas pronto. Mas é assim, mas também para dizer que isto é perfeitamente normal. E as emoções às vezes travasam durante o jogo. Mas depois as pessoas, eu acho que calmamente, as pessoas acalmam e friamente percebem. É isso mesmo. Até porque nós também temos jogadores que já entraram, já fizeram entradas destas, não é? Sim, portanto, sim. Não vamos pensar que os nossos jogadores estavam são a tentar alusionar os outros. São não, chances, e que estavam a alusionar a propósito dos outros. Não podemos fazer. Não podemos fazer isso. Exatamente. Olha, e falando aqui em jogo com o Besiktas, João Livença, é um jogo pesado, é um jogo onde as estatísticas, por acaso, até são boas, valem o que valem, não é? Temos uma vitória por 3-1, salvo erro, e um empate. O empate foi na Turquia, a vitória por 3-1 foi em Alvalade, isto para a Liga Europa, uma equipa de 15-16 que nada tem a ver com a equipa de hoje. O que é que estás à espera para o jogo de amanhã? Eu mantenho o que digo em relação a todos os jogos da Liga dos Campeões deste grupo. Eu acho que, independentemente do Besiktas não ter tido jogos muito bem conseguidos com o Borussia Dortmund e com o Ajax, não deixa de ser uma equipa que, a jogar em casa, tem, obviamente, uma preponderância diferente. E daquilo que são os ex-jogadores profissionais que eu conheço que me podiam falar sobre este tipo de ambientes que se vive, isto, mesmo que as pessoas digam, e acho que às vezes há aqui algo que é preciso mistificar, é certo que, a determinados momentos do jogo, os jogadores... ignoram o ambiente que está à volta porque estão focados no jogo. Mas quando a bola está fora, quando há um lançamento, quando há uma falta, quando não é o jogador que tem a bola, quando a bola está no lado esquerdo e o jogador está no lado direito, quando a bola está no guarda-redes e o avançado está à espera da bola, os jogadores estão a ouvir o que se passa à volta do campo. E estes ambientes, muitas vezes, têm uma preponderância gigante naquilo que depois é o desenrolar do jogo e da partida. Isto às vezes intimida os jogadores, outras vezes dá-lhes mais força. No caso do Cristiano, dá-lhe força. No caso de outros jogadores, pode de alguma forma intimidar. Agora, a realidade é... E achas que o facto... Desculpa estar-te a interromper, sim, João, mas não achas que o facto de eles serem também muito novos, isso pode ter influência aqui na intimidação ou não dos jogadores? eu acho que a personalidade, a experiência é importante, como é evidente, para contornar isto, mas eu acho que a personalidade dos jogadores é mais determinante nesta fase do que propriamente a forma como eles encaram este tipo de desafios. Porquê? Porque eu acho que um jogador que tem uma personalidade que seja, digamos assim, mais débil com ambientes externos e com os constrangimentos externos, de alguma forma pode acusar um bocadinho mais a pressão. Um passo falhado, algo que não corre bem. Agora, a realidade é que o Sporting vive um momento a nível do grupo, um nível momento muito bom, muito positivo. Tem um treinador e uma equipa técnica, não só o treinador, mas a equipa técnica e uma estrutura à volta, que apoia muito os jogadores, e esse ambiente transparece também cá para fora e vê-se nos jogos. Aquele último gol, o gol que o Sporting marcou nos últimos minutos, está uma câmara da Sport TV que veio apontada para o banco, e se vê a forma como os jogadores festejam, é extraordinário, é incrível, e se vê-se que há grupo, e quando há grupo é mais fácil ultrapassar. Agora, como é evidente, do ponto de vista do ambiente, sabemos que é difícil e, obviamente, pode haver algum tipo de constrangimento. Agora, daquilo que é o jogo, o Besiktas também não é uma equipa, por causa esta semana perdeu o jogo que jogou para o campeonato, mas é uma equipa que na Liga dos Campeões ou nas competições europeias tem um comportamento diferente. Por exemplo, o campeonato holandês, em alguns momentos da Liga dos Campeões, há uns anos atrás, e aconteceu também, creio que há três épocas atrás, quando as equipas estão em momentos de Liga dos Campeões ou de Liga Europa, eles dão mais folga às equipas para poderem jogar. Há um período maior, há aqui uma preocupação do campeonato, das ligas, dos clubes, para que as equipas tenham esse tempo de recuperação. Nós cá temos uma visão diferente. Mas é importante entender que o Besiktas vai ter, obviamente, aqui um conjunto de jogadores que são, eles sim, experientes já na Liga dos Campeões, certo, e não só, e que são jogadores que vão dar tudo, por tudo, para aparecerem nesta montra. Óbvio que nós temos de dizer, ok, mas eles têm o Rosier como defesa lateral, ok, mas eu digo, mas têm o Vida como central, tem o Sousa que passou pelo Flóculo do Porto, ok, mas tem o Alex Teixeira, depois tem outros, ou seja, do ponto de vista individual, a equipa é boa. Do ponto de vista coletivo, tem o Pjanic que não vai jogar, finalmente. Quer dizer, eu não sei, mas acho que o treinador vem dizer hoje que iria jogar, ou se calhar percebeu que li mal. Ah, eu acho que também está em dúvida como o Porro, mas pronto. No fim de semana ele estava a dizer que não jogava, mas seja como for, joga o Sousa. Seja como for, será sempre uma equipa difícil de bater. Eu acho que nós não podemos olhar para estes jogos sempre e dizer, ok, nós vamos vencer estes jogos e vai ser fácil. Vai ser uma equipa difícil de bater e o Sporting tem que estar a um nível muito grande para conseguir vencer qualquer jogo da Liga dos Campeões deste grupo, porque este grupo é mesmo muito difícil. Tem duas equipas que são, na minha ótica, duas equipas acima do Sporting, e eu acho que não há problema nenhum a dizer isto, e tem um Besiktas, que a nível orçamental é mais baixo, mas que tem alguns jogadores com alguma experiência, tem uma viagem que é longa, apesar de se dizer que a viagem pode ou não influenciar, depende do jogador, e depois tem, obviamente, esta questão do ambiente que é determinante. Do ponto de vista da equipa, do jogo em si, eu não tinha acompanhado muito o Besiktas, mas o que eu vi não pareceu uma equipa muito organizada, nem uma equipa muito perigosa e com algumas debilidades do ponto de vista defensivo. Ou seja, com jogadores que, do ponto de vista defensivo, pelo menos nos duelos individuais, não são jogadores muito fortes. E isso para os nossos jogadores é ótimo, porque são jogadores, como disse, rápidos, que atacam bem a profundidade, são jogadores que rompem bem a linha defensiva. O passe que nós fazemos dos centrais, ou até do mesmo do Palhinha, para as costas da defesa, são, neste caso, com este tipo de jogadores, apesar de experientes, mas são jogadores que apresentam algumas debilidades nesse sentido. Portanto, eu acho que nós temos alguma capacidade de explorar essa linha defensiva da equipa do Besiktas. Só que o problema vem o oposto, é que eles também têm uma boa capacidade ofensiva. E são equipas que também atacam bem, mas não defendem tão bem. Mas basta marcar um, dois golos e as coisas complicam-se muito. Portanto, eu acho que o Sporting tem aqui um duelo muito difícil. Não são favas contadas. Eu acho que nós não podemos exigir aos jogadores, está na hora deles aparecerem, porque eles têm dado boa resposta e o Sporting está no campeonato numa boa posição. Nós não podemos esquecer isso, o Sporting continua em todas as competições, venceu a Supertaça, portanto, vamos ter alguma paciência, que jogos da Liga dos Campeões não são jogos do campeonato, é completamente diferente. E até estes jogadores, só para terminar, que já me estou a alongar muito, vocês não mandarem calar, estes jogadores, estas equipas e estes clubes, nestes jogos, principalmente estes clubes, que sabemos que, do ponto, que têm aqui uma questão financeira associada ao desempenho na Liga dos Campeões, estes jogadores dão muito mais destas equipas do que dão para o campeonato. E este incentivo, muitas vezes, faz toda a diferença para este tipo de jogadores quando jogam para a Liga dos Campeões em sua casa. Porque fora de casa, a exigência é uma. Em casa, com os seus adeptos, com aquela cultura, a exigência dos próprios jogadores é outra. E os adeptos também os obrigam a dar à corda. E isto faz toda a diferença. E principalmente agora, porque encaram o Sporting como sendo, se calhar, o clube que eles podem retirar alguma coisa do jogo em casa. E nós temos que ter isso também em conta. Portanto, não será um jogo fácil, espero que o Sporting vença, mas temos estes todos constrangimentos que eu acabei de referir. Exatamente, e é isso a que o Sporting tem que estar atento no dia de amanhã. João Castro, neste caso. No dia de amanhã o Sporting, para além do ambiente, para além da experiência dos jogadores, como disse o Olivense, bem, que vamos enfrentar, a Mourinho disse hoje na conferência de imprensa da Antevisão, não sei se tiveste a oportunidade de ouvir, que a vitória acabava aqui por ser importante, que está muito confiante, ele e o Adam, que estão bastante confiantes com uma vitória no dia de amanhã. Eu faço-te uma pergunta simples. É, qual era o teu 11 para amanhã? Simples isso, não tem nada, não é? Atendendo até aos constrangimentos sobre o Pedro Porro, que já terminou com a equipa, mas penso que foi só treino de recuperação. Eu não ouvi realmente a conferência de imprensa do treinador do Besiktas, portanto, se ele confirmou o Pjanic, vamos ver se ele será titular. Ele pode ter confirmado a disponibilidade, mas a titularidade é algo diferente. Muitas questões. Primeiro, o Besiktas tem um recorde, acho eu, de decibéis do estádio, portanto, aquilo que o Olivença disse, portanto, é um ambiente distorcedor. Segundo, o Besiktas este ano marcou 5 golos em casa. Portanto, o Sporting pode ser a primeira equipa a visitar o estádio de Besiktas e não sofrer golos. Se conseguirmos isso, seremos a primeira equipa. Depois, o Sporting é a única equipa este ano que ainda não conseguiu marcar ao Dortmund. Algo que também me preocupa, porque acho que fomos muito meiguinhos para o Dortmund em termos ofensivos. Não criámos problemas. E, portanto, isto tudo, esta equação toda junta, também define outra coisa, que é o jogo de amanhã é decisivo se o Sporting quiser ter alguma expressão de passar à próxima fase. Sendo muito difícil, não tendo essa responsabilidade, e o Olivença disse bem isso, temos de ter muita calma nestes jogos, a verdade é que uma vitória de amanhã poderá colocar o Sporting na luta pelo acesso à passagem. Tudo que for menos isso, provavelmente deixará o Sporting na luta pelo terceiro lugar, exatamente com o adversário da manhã, que é o Besiktas. Depois acho que há muitas dúvidas, eu vou-te já dizer as minhas dúvidas. Primeiro, acho que Pedro Porro vai fazer com que o Amorim decida o outro lado da defesa. Se jogar o Pedro Porro, será mais ofensivo do lado esquerdo, duvido que seja o Nuno Santos. Se não jogar o Pedro Porro, será Gaio, e acho que o ala do outro lado será então o Nuno Santos. Tenho muitas dúvidas no Fedal, é um jogador que não tem estado particularmente débil em termos físicos. Achas que ele vai optar pelo Inácio? Não, o Inácio vai jogar de certeza. Agora, não sei se vai jogar na direita ou se vai jogar na esquerda no lugar do Fedal, porque pode jogar o Gaio ali naquele lugar. Portanto, eu acho que há essa dúvida, porque o Fedal tem tido muitas dificuldades físicas, mesmo contra o Belenenses senti alguma fragilidade em acompanhar alguns jogadores do Belenenses, e jogar 3 em 3 dias não tem sido propriamente aquilo que o Fedal consiga fazer. Portanto, vamos ver, e o Fedal jogou contra o Belenenses, tem essa dúvida. No meio campo acho que não há dúvidas, acho que o Daniel Bragança, a meu ver, vai para o banco. Vai jogar o Palhinha e o Matheus Nunes, e acho que lá na frente o Amorim vai jogar com o Sarabia, o Paulinho e o Pedro Gonçalves. É o que eu vejo. Claro que existe sempre o plano B, que é jogar com o Matheus Nunes. Aqui é uma velha discussão, podemos falar em 3-5-2, em 3-4. A base é sempre o 3-4-3. Depois há a discussão se Exato. Nós jogamos com bola, se jogamos em 3-5-2, sem bola, se jogamos em 5-2-3 a defender. Podemos estar aqui toda a noite, e se calhar o João Olivença e eu ficávamos aqui toda a noite a discutir sobre isso, com muito prazer, logo que tivéssemos aqui uma bebida para acompanhar e estar aqui a conversar sobre isso. Mas a verdade é que eu acho que vai depender muito, porque o terceiro médio podia ser o Matheus Nunes, portanto, o Palhinha, Daniel Bragança e o Matheus Nunes em fase até mais de construção, a defender o Amorim não prescindindo dos três homens na pressão lá na frente, e portanto o Matheus Nunes adianta-se e pressiona ali. Portanto, vamos ver como é que o Amorim vai expor as suas peças, sabendo de antemão, e concordo, já estive a analisar o Besiktas, tem algumas dificuldades nos duelos individuais, mas a equipa que ataca bem, portanto marcou sempre golos em casa, é verdade, marcou sempre golos em casa, e portanto aquilo que quando começa a engrenar é complicado para os adversários. Depois temos o reverso da medalha, que o Sporting na Liga dos Campeões não tem causado muito perigo nas defesas adversárias. Quanto ao Ajax, que é uma equipa que, quanto a mim, também defende mal, tem ali algumas fragilidades, conseguimos marcar um golo, ok, 2, que foi um anulado, mas é verdade que depois não conseguimos suster a qualidade ofensiva do Ajax, também um jogo muito propício ao Ajax pelas condicionantes defensivas do Sporting, nos gols Coates, o Inácio se ilusionou, portanto, houve aí umas condicionantes, eu gostava de ver o Sporting contra o Ajax, com o Coates, com o Inácio, para ver, e o resultado não seria aquele de certeza, e portanto, muito expectante sobre o que é que o Amorim pensou para este jogo. Quanto a mim, as linhas vão estar mais compactas, vão estar exatamente como nós tivemos contra o Dortmund, acho que vamos jogar exatamente dessa forma. Agora quero ver é como é que o Sporting se desmultiplica a jogar realmente nas transições, porque isso é o que vai fazer a diferença no jogo. Se o Sporting jogar muito bem em transições e conseguir fazer ligar o seu jogo e ter eficácia e qualidade na decisão no último passe, acho que aí vamos aproveitar os duelos, acho que aí podemos ferir o Beşiktaş, e o Sporting apanhando-se a ganhar será muito difícil para o Beşiktaş, caso contrário, será muito difícil para nós. Portanto, vamos ver como é que o Amorim vai expor as suas peças, atendendo a estes fatores tudo que eu digo. Não acredito em nenhuma surpresa para o jogo do Beşiktaş, a não ser na defesa, conforme eu disse, e condicionante, muito condicionante, a opção por Porro. Portanto, se Porro for a jogo, acho que a defesa será a maior dúvida para o Amorim. Não sei qual é a vossa opinião sobre o 11, mas eu acho que será mais ou menos isto. Mas muito confiante também na equipa. E, portanto, eu neste jogo estou sempre muito confiante na equipa, porque o Amorim deu-nos essa à vontade de confiar na equipa. Não, estou sempre muito confiante. Contra o Dortmund, contra o Ajax, muito confiante, porque eu sei que o Sporting tem uma personalidade e tem as suas próprias dinâmicas. Portanto, é uma equipa com identidade. Depois, obviamente, são pormenores que vão decidir e também são fases de jogo, são acontecimentos que são também às vezes imponderáveis. E depois, obviamente, se os jogadores estiverem em dia sim, se pode tiver em grande dia, capaz de, em duas bolas, meter uma lá dentro, e depois o jogo muda completamente de figura. Portanto, vamos esperar que seja um bom dia de todos os jogadores e, portanto, vamos esperar que o Sporting consiga arrecadar 2 milhões e 700, acho eu. Ou 2 milhões e 900 de prémio do jogo, que era sinal que ganhava. Era bom sinal. E só para deixar aqui a nota, nós só nos rimos por causa do Nuno Mourão, que está aqui a lançar umas piadas. Que está a tentar destabilizar este programa. Isso. E não pode ser. Vou só deixar esta nota. Pedro Varela, falando em notas, sei que antes das notas finais tens umas notas aqui. Sim, há umas notas deste confronto e desta questão, porque nós olhamos para o Sporting, e o Sporting neste momento, infelizmente, está já com duas derrotas, mas algo, nós temos que colocar sempre as coisas em perspectiva. Claro que nós queremos sempre que o Sporting ganhe, nós achamos sempre que o Sporting é o melhor clube do mundo. Não achamos, nós consideramos o Sporting o melhor clube do Sporting mundo, é óbvio, é o melhor clube do mundo. Podem vir árabes, PSGs, mais essa coisa toda. Claro que depois no campo as coisas podem não acontecer como nós queremos. Mas a verdade é que se nós olharmos, o Sporting perdeu 8 dos últimos 9 jogos fora. Dos últimos 9, perdeu 8 em fases de grupo da Champions League. Isso quer dizer alguma coisa. Portanto, há logo aqui um fator histórico. Devíamos jogar sempre em casa, não é? Para começar, devíamos jogar sempre em casa, logo a abrir. E pode ser que também já esteja na altura de, pá, isto ao final de 10 jogos, finalmente voltar mais uma vitória. Isso é lá uma questão. Depois é esta coisa também muito, muito interessante, que é o Sporting só por uma vez ultrapassou a fase de grupos da Champions League, e quando ultrapassou, raio Esparta, se calhar mais valia não ter ultrapassado, porque depois fomos massacrados pelo Bayern de Munique, isto foi em 2008, 2009. E a verdade é que se olharmos para o Beşiktaş, que ainda o ano passado foi eliminado pelo Rio Ave, como se bem recordam, nos penaltis, sim, em 2020, exatamente, é a oitava vez que está na fase de grupos da Liga dos Campeões, nós é a nona, portanto, até nisso, porque esta lógica de acharmos que... Há bocado o Olivença dizia muito bem, quando saiu, dizia muito bem o que eu já vou dizer, que é, há aqui a questão de quando saiu o grupo, tínhamos 4 equipas, e todos nós queremos sempre, a possibilidade de nos qualificarmos e vamos, mas isto era um grupo de tal forma tão homogéneo, que na realidade, correndo mais ou menos bem os jogos, alguns jogos em casa, até mesmo para o Beşiktaş, se calhar qualquer um até poderia passar, sendo que, claramente, Dortmund e Ajax são favoritos. Não, quer dizer, não há mal nenhum em dizer-se, que era o que o João estava a dizer, e muito bem. O Sporting, obviamente, amanhã, e como agora estava a dizer o Castro, temos mesmo que, quer dizer, sair de lá com uma vitória, daria-nos, se calhar, alento para imaginar uma possibilidade de passar à fase de grupos, à fase seguinte, e passar em segundo lugar. Mas, claramente, neste momento, temos que olhar para essa vitória, e pelo menos tentar garantir o terceiro lugar, porque isso então seria sermos eliminados, e não, eliminados no sentido de não nos qualificarmos e ficarmos aqui de fora, não seria aquilo que nós desejámos. Depois há outra questão, é que o Sporting, curiosamente, e há bocado o João disse isso, que o Beşiktaş perdeu este fim de semana contra o Istambul de Başakşehir, que foi o clube que nos ganhou na última visita à Turquia. Por acaso fomos eliminados em prolongamento por 4-1, num jogo que nunca deveríamos ter sido eliminados. Aquilo também, tudo correu mal ao Sporting, mas a verdade é que aconteceu. Portanto, o Sporting, isto está cheio de histórias de Sporting, de coisinhas assim. Isto tem Sporting em todo lado já. Exatamente. E depois, há pouco estavas a falar do registo do Sporting, e efetivamente com equipas turcas, nós tanto em casa e fora temos 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E para terminar, e assim é que me dá alento, o Paulinho já marcou o Beşiktaş, aliás, já marcou 2 golos, marcou pelo Braga. Pelo Braga. Eles ganharam 3-1 em 2019-2020 na Europa League. Portanto, o Paulinho já está de pé quente. E se já marcou 2 pelo Braga, se calhar E é o único jogador de Sporting com golos na Champions este ano. Exatamente, é o único jogador com golos na Champions. E é não só com o único jogador com golos marcados na Champions e com o único jogador com golos anulados na Champions. E se calhar está na altura, de marcar o hat-trick que nós tanto aqui falamos e que tanto desejamos. E é apenas uma nota de brincadeira, mas claro que nós temos que olhar para este jogo com alguma precaução. Acredito que se nós conseguíssemos marcar primeiro, e temos que fazer um bocadinho mais do que o que temos feito até agora, se calhar poderia ser muito difícil ao Besiktas dar a volta a isso, ou eventualmente até empatar, e se calhar poderíamos sair com uma vitória. Pá, vamos ver o que é que os jogadores vão ser capazes de fazer. Obviamente que desejo uma vitória e que desejo um grande jogo de Sporting, mas se não der para, para fazer as duas coisas, posso-me ficar só pela vitória, já ficava contente. Claro. Exatamente, e também, Pedro, seja por meio a zero. Sim, Pedro, e aqui é importante ressalvar que... Até pode ser gol com a mão do Paulinho. Mas o VAR, se não anular, olha a paciência. Isto aqui era. Não, eu, o que eu acho é que é importante referir que o que falta ao Sporting na Champions é estar sempre na Champions. É uma coisa tão fácil quanto isto. Quanto mais vezes for à Champions, mais experiência tens, mais jogadores estão habituados a esses palcos. Até os adversários nos encaram de outra forma, com mais algum respeito, diga-se passagem, que é um bocado inconsciente, mas está no subconsciente dos jogadores. E, portanto, o Sporting precisa é estar... nós precisamos é de fazer programas destes, todos os anos, a falar de jogos da Champions. Claro, falar de jogos da Champions, isso é que é importante, que é sinal que estamos lá. Não só financeiramente, porque isto é uma bola de neve. Mais às vezes há Champions, tens mais receitas, podes ter jogadores de mais qualidade, pode haver um investimento um bocadinho maior. Se fez um investimento maior, tens melhor equipa, portanto, melhores resultados da Champions. Isto anda tudo à volta disto. E, portanto, o meu desejo era que todos os anos tivéssemos esta conversa sobre a Champions, a ida à Turquia, mesmo ao Bayern. Mesmo ao Bayern, pá, se tivéssemos que ir ao Bayern, vamos ao Bayern, mas é sinal que estamos lá, claro. É sinal que estamos presentes. Ir ao Liverpool, o que aconteceu ao Porto, pá, no, quem é que não gostaria de ver a equipa do Liverpool em Alvalade? Toda a gente aqui gostaria, claro, de ver os jogos, obviamente. É isso que nós precisamos, claro. E portanto, falta-nos esta confiança de falar de Champions, falta-nos esta confiança de jogar na Champions, e é por isso que eu acho que está a ser feito um trabalho muito bom para o Ruben Amorim. Quando ele, claro, fala e diz muito bem que está habituado, que está preparado e que confia na equipa, isto já é dar aqui o suplemento necessário aos jogadores para se habituarem a estes jogos, e ele também começa a sentir que os jogadores começam a entrar nesta engrenagem. E, portanto, é muito bom aquilo que aconteceu ao Sporting, mas seria muito melhor se o Sporting, obviamente, tivesse mais presenças, e com as presenças vêm mais vitórias, vamos acabar com essa estatística, Pedro, desses 10 jogos a não ganhar fora. E, portanto, é isso que nós temos que tem a acontecer, e espero que aconteça já amanhã. João, não vais ter o Liverpool... deixa-me só dizer uma coisa. Não vais ter o Liverpool ainda em Alvalade, mas em breve vais poder ir à Mata Real ver o Passos Ferreira. Já não falta muito. Não sei, se passarmos. Não. Primeiro é com o Passos Ferreira. É já dia 7 de novembro, que é para ti já preparando. Não, e já não é mau, olha. Vais poder bem, ver. Bem bom. O estádio até já está bem... É bem fixe. Bem crescimento do Passos Ferreira, diga-se passagem. Olha, eu não quero... Tinha uma mole igual àquela que apanhámos há 2 anos, Pedro. Epa, pode ser, eu não me importo, não, mas, não me importo, mas ganhamos. Um resultado que seja epa, diferente. Um resultado daquele como esse, que venha lá a molha, não há problema nenhum, porque a molha é um gajo chega a casa, seca. Sempre que fui a Passos Ferreira, ganhei os jogos, portanto, vamos embora. E foi a Passos Ferreira que eu conheci, então, agora para o momento do romance, entre eu e o João. Quando eu conheci o João, eu ia perguntar ao Olivença prognósticos para o jogo de amanhã. Pois é, com isto tudo, eu ouvi o Pedro dizer essa questão, é isso que eu ia referir agora. Eu pegava nessa estatística, que há coisas boas da estatística, eu defendo a estatística de um ponto de vista, de um complemento à análise do jogo. Análise, não, claro, sendo não um do, fator uma coisa fundamental, central, exatamente. Fora de questão. Até porque, para ser feito mesmo dessa forma, tem que haver alguma estruturação. Sem dúvida. Se posse de bola de 60%, tem que se pensar posse de bola... É junto à área, é no meio campo contrário, é em corredor. Há aqui uma quantidade de características que eu tenho respeito da estatística, mas pegava nesse número que tu referiste e punha no balneário. São não sei quantos jogos sem ganhar, não é? Então, isto para mim é uma motivação para o Sporting dar já a volta. É pegar nesse número que tu falaste, não ter medo do número e dizer, olha, este número é para acabar já com este jogo e vamos fazer... tudo o que seja ao nosso alcance para fazer isso. Portanto, eu acho que do ponto de vista da motivação, eu acho que a equipa parece-me estar preparada para o desafio, como eu disse, os jogadores estão preparados para o desafio, na minha ótica, há os constrangimentos todos que nós falámos. Eu acredito que o Sporting vai ter um jogo muito difícil, acredito que o Sporting tem uma segurança e uma consistência defensiva muito importante, e eu dizia isto a alguns amigos meus ultimamente, que era, eu prefiro que o Sporting nestes próximos jogos, em vez de ser 3-1, ou 2-1, ou 4-1, ganhe por 1-0. mas que não sofra golos. 1 ou 2 a 0, eu prefiro que o Sporting não sofra golos, porque esse não sofrer vai dar uma confiança diferente, vai dar uma confiança Sim. aos jogadores, que era a confiança que existia o ano passado, porque o Sporting tem uma organização defensiva e uma transição defensiva muito boa, muito bem alicerçada. O Ruben Amorim trabalhou muito bem a equipa técnica. Os jogadores têm confiança na forma como defendem. Perderam-na a certo ponto, como é normal, com alguns jogos e com um momento que não correu tão bem, mas já a recuperaram. Eu acho que isso é importante. É o Sporting sentir e os jogadores sentirem essa consciência defensiva. E com essa consciência defensiva, eu acredito naquilo que tu dizes. O Sporting marcar com o Beşiktaş, com a confiança que os jogadores têm na sua capacidade defensiva, acho que vai ser mais difícil à equipa do Beşiktaş de marcar. E esse gol inicial poderá fazer toda a diferença. Mas eu acho que mais, e o João Castro também falou aí bem, que o Sporting tem menos transição ofensiva, menos mesmo de organização. Quando a bola é lançada dos centrais, dá a ideia de uma transição, mas é um passe rápido colocado na frente e os jogadores movimentam-se muito rápido. Portanto, o Sporting, com isso bem alicerçado também, poderá fazer a diferença. Eu estou confiante que o resultado pode ser positivo se, e há sempre os se's, o se é se, eventualmente, começar a vencer primeiro. Se os jogadores tiverem confiança na sua capacidade defensiva, se os jogadores não tiverem medo do ambiente que está à sua volta, se os jogadores quiserem quebrar este enguiço dos jogos fora. Portanto, há aqui um conjunto de se's que, quando o árbitro apitar, os jogadores têm que estar bem focados, e eu acredito que é isso que faz a diferença. Os jogadores têm objetivos individuais e coletivos bem definidos para o jogo, saber o que é que estão a fazer dentro de campo com e sem bola, principalmente sem bola, quando o Sporting é uma equipa muito forte. Já foi o ano passado, e o segredo do Sporting, na minha ótica, na minha perspectiva, foi a consistência defensiva da época passada. É aquele que é o ponto mais forte do Sporting, é a forma como defende e controla o jogo sem bola, e que depois, obviamente, com a qualidade individual dos jogadores, esses sim fazem a diferença. Eu acredito nisso. O Sporting vencer, marcando primeiro, tem aqui, eu concordo com o Pedro, sem dúvida, concordo com o João também naquilo que disse, sem dúvida que o Sporting, marcando primeiro, com uma boa consciência defensiva, com confiança, o Sporting dá a volta. E só para terminar, eu acredito, mesmo que no jogo com o Ajax, aquilo que se passou em Alvalade com o Ajax, foi algo que eu duvido que aconteça novamente nos próximos 10 ou 20 jogos com o Ajax. Portanto, eu acho que o Sporting mostrou contra o Borussia Dortmund uma equipa diferente, e eu acredito que o Sporting também é capaz de vencer estes dois jogos com o Beşiktaş e também é capaz de vencer o jogo com o Ajax. E eu acredito que o Sporting ainda não está devidamente afastado, se calhar, de alguns voos, porque pode haver aqui, e há entre o Borussia Dortmund e o Ajax agora dois jogos seguidos com o Marco Sporting e com o Beşiktaş, pode haver aqui ainda uma surpresa. Portanto, conscientes que é difícil, conscientes claro. Que vai ser um trajeto nada fácil, mas confiantes naquilo que é o valor da nossa equipa e naquilo que podemos alcançar. E se não alcançarmos, estamos cá novamente durante esta época desportiva para novamente tentarmos a Liga dos Campeões, para novamente à próxima época voltarmos a estar aqui. É esse o trabalho da equipa técnica, da estrutura do clube, porque é só assim, com a equipa técnica, com os jogadores e com a estrutura a ganhar experiência ano após ano, é que nós conseguimos ter o tal respeito que vocês falavam e a tal, aquele processo aquisitivo que os jogadores têm, a experiência que os jogadores têm para as próximas épocas. E eu estou confiante, por isso o prognóstico é este. Estou confiante com um bom resultado. É isso que interessa. Só deixar aqui uma nota. Tu há pouco, no início, dizias que o importante era pôr aquela frase do há 10 jogos que não ganhamos fora, é para acabar. Só salvaguardando também aquilo que tu disseste, nós também tínhamos o dia do Brian Ruiz e este plantel também acabou com esse dia. Portanto, é mais por aí que é importante ir. E a verdade é que, falando em ir por aí, vamos diretamente para as notas finais, porque o programa já vai longo, e começo por ti, João Castro. Ora bem, as notas finais, apanhaste-me desprevenido, estava a pensar que ias começar pelo João Oliveira. Ora bem, notas finais, eu tinha aqui mais uma vez o jogo de hóquei do Sporting. Como sabes, eu sou um grande aficionado também do hóquei, e portanto um voltei a sofrer. Comentei a primeira parte, na segunda parte fiquei sem bateria, não decidi carregar, e depois nem comentei no Twitter o hóquei porque estava a sofrer, um grande jogo, mas eu gosto muito do hóquei, portanto tinha que dar aqui uma nota para eles. Nota para as nossas atletas do voleibol feminino, que apesar de terem perdido no Dragão Caixa, deram luta e mostraram aqui alguns apontamentos bastante interessantes, as novas jogadoras, e portanto isto não foi o Tigas nem o Adriano que me passaram, foi mesmo ideias minhas que eu fui vendo, e portanto eu acho que temos aqui um plantel a crescer, e até bom, e é por certa parte que isto é a primeira fase da época, até é bom não mostrar tudo ao AJ Porto, portanto guardar aqui algumas armas para o que aí vem, porque este jogo não é feijões, mas é quase, o Sporting vai passar à próxima fase, de certeza absoluta. Isso é uma nota, e queria deixar aqui duas notas. Primeiro, e já disse isso na Rádio Observador, eu testo jogos da taça à sexta-feira à noite, ao sábado à noite e ao domingo à noite, isso para mim parece uma taça da Liga, portanto digo já que é uma chachada para o futebol moderno. Jogos da taça são para levar a família para ir todos juntos à tarde, isso é que são jogos da taça, nos campos dos pequeninos, nem que seja pelado, acho que os grandes deviam ser obrigados. Se calhar uma equipa que ainda tenha pelado, é taça. Não, eu acho que essas novas modernices, acho que parece o ambiente que existe, por exemplo, o Moitense Braga, aquele estádio fantástico ali na Moita, o jogo à tarde é bonito, acho que aí é que é a festa da taça. E portanto, para complementar isso, a minha nota é para três grandes do futebol português da primeira divisão que passaram, que é nada mais nada menos que o Varzim, com o Leça e com o Rio Ave, que são três históricos da primeira divisão. Quem é que não se lembra da dificuldade que era jogar ao Varzim? Provavelmente o João Olivença lembra-se perfeitamente, eu já lá joguei, portanto era muito difícil jogar lá. Depois o Leça, que roubava pontos aos grandes, quer no estádio dele, quer depois no estádio do Maia, que eles jogavam no Maia, no grande avançado do Constantino, não sei se vocês recordam, mas era um avançado que marcava muitos golos e marcava aos grandes, portanto um grande avançado. E obviamente o Rio Ave todos conhecem, porque ganhou ao Besiktas e tive quase a eliminar o Milão, acho que foi nos penaltis, perdeu com o Milão nos penaltis. Milão que amanhã joga, por exemplo, com o Porto para a Champions. E portanto, três grandes da primeira divisão que fizeram taça, é bom ver esses clubes, principalmente o Varzinho, o Leça, que estão mais em baixo, terem esta nova vida. Sei que isto não tem nada a ver com o Sporting, mas é futebol e temos que demonstrar isso. Pois a minha nota para terminar, para não me alongar mais, Mariana, é uma nota de humanidade dentro do futebol, que é para mim o Reguilón, no jogo entre o Newcastle e o Spurs e o Tottenham, a chamar a atenção ao árbitro quando um adepto estava-se a sentir mal na bancada, para que existisse uma assistência médica urgente, e depois o nosso Eric Dier rapidamente a pensar em ir buscar o desfibrilador à zona dos balneários para a assistência ao adepto. Acho que é uma nota muito positiva, porque se parou o jogo, foi possível salvar a pessoa que foi estável para o hospital, salvou-se uma vida humana, parou-se uma coisa que é um espetáculo, mas não passa disso, é um espetáculo. E o mais importante é a vida humana, e portanto uma nota muito positiva nas minhas notas finais para o Reguilón, para o Eric Dier e neste caso também para toda a gente que ajudou a salvar uma vida em Inglaterra. E o futebol nunca será só e apenas futebol. Pedro Varela, João Oliveira, tu és o último que as notas finais, okay. Queres convidado. Pedro Varela. Olha, e só por causa disso da vida humana, eu na semana passada tinha recomendado, eu penso que foi aqui que recomendei a leitura da biografia do Schmeichel, que eu já conhecia. Não, foi no podcast do Curling que fizeste isso. Ah, não, foi aqui. Não, podia não ser aqui, às vezes podia ter sido no Fibre Pitch, que eu faço também com o Miguel, mas foi aqui. Pronto, porque lá também já falei disso, mas e logo no primeiro capítulo ele fala do caso do Ericsson, e é muito engraçado porque ele fala de um ponto de vista de quem conhece não só o Ericsson, a família, e depois também o próprio filho que estava presente no campo, e essa coisa da vida humana, é interessante ele começar logo o primeiro capítulo sobre isso e sobre esse episódio muito, muito, que obviamente acabou por ter um final bem mais feliz do que o que poderia ter acontecido. Depois, aqui algumas notas finais. O Golbol conquistou a Supertaça, tivemos aqui no outro dia um excelente programa com o Pedro Figueiredo, conquistamos a Supertaça com uma vitória diante do ACAP Lisboa, já é a quinta Supertaça, portanto começamos muito bem esta temporada. Depois também, mais três notas muito rápidas. Uma, a adesão, que seria obviamente esperada, mas sempre muito importante, dos Sportingistas à Gamebox. É evidente que os Sportingistas não só estavam à espera de que a Gamebox fosse lançada, que sabemos que em grande parte, devido ao facto da lotação ainda não ter, na altura ainda não tinha chegado aos 100%, entretanto já estamos com 100%, a questão da pandemia, que já estamos agora nos desconfinamentos, essas coisas todas, e obviamente que os Sportingistas não só queriam aderir à Gamebox, como se viu, porque também acabam por ter aqui uma poupança muito importante para na ida aos jogos, porque obviamente comprar bilhete estava a ser muito caro para alguns Sportingistas, e portanto os Sportingistas responderam de forma muito positiva a esta venda que o Sporting colocou. Vamos ver o primeiro jogo já dia 23 contra o Moreirense em Alvalade, que vai ser o primeiro jogo em que vamos ter já pessoas que no teu caso, não é, Mariana, que sei que tu adquiriste, certo, a tua Gamebox e que estarás à espera. Já vi muitos a pedirem o cartão que ainda nos chegou. Eu penso, nada confirmado, mas há bocado falava isso em off com a Mariana, que apesar dos cartões ainda não terem chegado, eu penso que o próprio cartão de sócio permitirá entrar e fazer o matching. À partida, acho que não vai ser problema. Para além de que foi mandado também um cartão, desculpa Pedro, um cartão provisório digital, digital para poder ser... Eu sei que está toda à espera do cartãozinho e há quem goste mesmo dos cartõezinhos e guardá-los, essas coisas todas, e percebo isso perfeitamente. Eu pareço uma criança, olhar para a caixa do correio. E como tu dizias, que estavas todos os dias a olhar para a caixa do correio, olha, o João Oliveira também está a contar, e portanto também eu percebo isso, mas pronto, acho que estamos todos descansados, ninguém vai ficar à porta. E depois duas notas finais, eu sei que havia muitos sportingistas que estavam à espera que nós falássemos aqui da questão da Assembleia Geral que vem para a próxima semana. Eu acho que, primeiro, havia aqui um ponto muito importante: temos um convidado e o convidado não. O tema não era para falar. Se fosse um convidado para falar sobre isso, obviamente iríamos abordar. Além disso, também não havia agora já muito tempo, não há necessidade de estarmos a falar à pressa, tanto podemos falar antes, como eu diria que até é melhor falarmos depois, porque já temos resultados e acho que faz mais sentido, até do ponto de vista daquilo que possamos dizer, das nossas opiniões. Além daquelas que já dissemos no passado, acho que com mais dados e mais factos e algo mais substância podemos falar mais sobre sólido. Isso. E temos tempo também, já muita gente nos veio perguntar sobre as questões das eleições, acho que temos tempo a falar nisso, as eleições são só para o ano. Dizemos sempre aquilo que é importante para que todos saibam. Nós, nas últimas eleições, acho que desempenhamos aqui um papel muito, muito importante ao nível do serviço público. Convidamos todos os candidatos, praticamente todos eles vieram cá, mesmo os que não vieram depois andaram aqui a tentar telefonar-nos para ver se conseguiam ver, já não havia datas para poderem vir, isto mas tivemos cá Varandas, Benedito, Dias Ferreira, Pedro Madeira Rodrigues, do qual eu ainda hoje estive aqui numa zona cheia de bicicletas para montar um novo velódromo em Alvalade, estou a preparar já isso para a próxima, para 2022, mas a verdade é que acho que há tempo para falarmos disso, quando os candidatos aparecerem, se aparecerem, quando forem, para o próximo ano, se calhar reduzir ao máximo possível também, porque o Sporting nunca fica a ganhar quando há eleições, do ponto de vista de discussão, nós somos todos muito, enfim, muito exuberantes, como toda a gente sabe, e acho que há tempo para quando a coisa se for mais oficial e lançaremos o desafio, como lançamos sempre todos os Sporting 160, iremos convidar todos aqueles que se forem candidatos. Sabemos que há um, pelo menos, que já está confirmado, o Nuno Sousa, inclusive já o entrevistamos quando ele anunciou da primeira e da única vez a candidatura. Mas quando a coisa e foi ao M, da Mariana. E foi ao M. Exatamente. Teremos tempo para falar quando as coisas forem mais oficializadas. Mas ficam aqui as minhas notas finais. E, claro, queria deixar o meu prognóstico. O meu prognóstico é sempre muito importante para o jogo da amanhã, porque é sempre um prognóstico. Eu nunca acertei em tipo programa. Eu nunca acertei um prognóstico, porque também não digo resultados normais, é como que eu fosse show. Mas eu acho que amanhã tem condições para aceitar, porque eu acho que vai claramente acontecer um 4-0 para o Sporting. E, portanto, fica aqui o meu prognóstico. Tranquilo. Era excelente. O trick do Paulinho e quem marca o outro já agora. O outro vai ser o Adan de Calquinhar. Só para ter aqui a garantia. Só para não estarmos sempre a falar do calcanhar de Xandão. Pedro, vai ser ao contrário. O Sporting já está a ganhar 3-0, há um canto a favor do Sporting e o Adama já está a ganhar já, vou lá para a área. Vou até lá para a frente, marco um golo. Parece-me viável. Okay. Mas tem tudo para acontecer. Okay. Amanhã veremos, João Oliveira, as tuas notas finais. Olha, pegar aqui no assunto do Pedro da AG e dizer a todos os sócios para irem votar, porque o voto é sempre importante para todos, para tudo, para as AGs, para as legislativas, para tudo, porque depois do voto temos a capacidade de criticar, falar e dizer o que nos apetecer. Antes também temos, mas acho que é importante que as pessoas, os sócios estejam dentro do clube, vão às assembleias, falem, estejam presentes, vão votar, isto é fundamental. Portanto, este é o meu apelo, seja para que tipo de assembleia for, e eu sou assíduo nas assembleias, portanto também gosto de ver mais adeptos do Sporting lá. A outra nota era, vocês já falaram aqui nas modalidades, já tocaram aqui em algumas que eu tinha pensado enquanto vocês falavam, portanto, eu vou falar aqui de um tema que já foi falado na Sporting TV, que já foi falado também no Jornal Sport, já foi falado amplamente no Sporting, que tem a ver com aquele prémio ECA que o Sporting venceu da formação. É um prémio muito importante, porque o Sporting durante algum tempo foi muito falado sobre a sua qualidade da sua formação, tinha perdido alguns valores, tinha perdido alguma importância na formação no panorama nacional, e o Sporting com este prémio centrado no jogador, com este modelo de formação centrado no jogador, que engloba vários departamentos do Sporting, psicologia, recrutamento, pedagogia, portanto, uma vastidão de pessoas que estão à volta, todos os jovens do Sporting, que estão à volta deste modelo que o Sporting está a promover, que nos garantiu nos últimos 3 anos, isto é importante dizer, nos garantiu que vários jogadores chegaram à equipa principal e que fôssemos campeões com esses jogadores, garantiu que tínhamos uma equipa B com vários, com uma média de idades a rondar os 20 anos, uma equipa de sub-23 a rondar os 19 anos, uma equipa principal, como a Mariana falou, a rondar uma média de 22 anos no jogo contra o Belenenses. Portanto, esta capacidade de os jovens poderem estar a treinar, serem sub-17, mas irem jogar aos sub-23, alguns jogarem na Liga 3, outros jogarem no sub-19, os jovens estarem sempre a jogar quando o desafio for apto para eles, ou seja, um jovem júnior é da equipa do sub-19, mas pode, se o desafio for adequado, jogar na Liga 3 ou jogar no sub-23. Portanto, esta forma do Sporting trabalhar hoje em dia na formação, que mudou e que mudou para melhor, e eu pude observar e vejo em loco na academia e vejo que isso tem acontecido. Portanto, eu queria destacar esta nota final aos adeptos do Sporting e tranquilizar-vos que o trabalho que está a ser feito está a ser bem desenvolvido. O Sporting neste momento não só tem talento, como tem um modelo que potencia a capacidade dos jogadores do ponto de vista individual e também coletivo. Então, queria deixar esta nota, a nota da Assembleia, esta nota, e dizer também a todos os adeptos do Sporting, independentemente do estádio, independentemente da equipa com que vão jogar, apoiar sempre o Sporting Clube Portugal, apoiar sempre os seus jogadores, mesmo nos momentos mais difíceis, ter paciência e calma com toda a gente, porque o Sporting unido, a única forma do Sporting vencer é se estiver unido. Sabemos que há pessoas que podem estar contra, faz parte, perfeitamente normal, a opinião, as pessoas são livres de ter a sua opinião, desde claro. Que seja dada, e eu digo sempre isto, com respeito, com elevação, sem ofender, sem agredir ninguém. Acho que o Sporting, nós somos todos do Sporting, queremos todos que o Sporting vença, duvido que alguém queira que o Sporting perca, não acredito nisso. Exatamente. Esta é a minha nota final. É um momento de agregação que o Sporting necessita, e acho que depois, nos momentos em que sejam necessários, como o Pedro falou, de votação para novas eleições, aí há essa discussão. Até lá, Sporting unido, acho que é a única solução para nós conseguirmos vencer todas as batalhas, porque os nossos inimigos não estão cá dentro. Os nossos inimigos estão lá fora e muitas vezes nós esquecemos disso. Portanto, o Sporting tem que estar muito unido. Portanto, olha, agradecer-vos imenso pelo vosso convite. Foi um gosto estar aqui a falar com vocês os três. Foi um gosto estar aqui no Sporting 160 e muito obrigado. Obrigada a nós, João. E aproveitar também eu deixar aqui uma nota final, obviamente. Ui, também não tens esquecer. Notas finais? Calma. É lá. Eu não venho há 3 semanas. Agora já, isto agora já agora também já tenho notas finais. Qualquer dia dispensa-nos a nós, João, e fica só lá para fazer o programa, já viste? Estava a pensar, Pedro Varela, já a formiga tem catarro, dizia a minha avó. Exatamente. E bem. Não, mas basicamente, só deixar aqui a nota de que o jogo amanhã não é às 19h45, hora portuguesa, é às 17h45, hora portuguesa, 19h45, hora local. O jogo no sábado, salvo erro, e alguém me corrija se estiver errada, 20h30, e a Assembleia Geral arranca por volta das 2 da tarde. Aproveitar também aqui... Já não é às 11? Ai... Então, olha, que eu achava que era às 2 da tarde. Acho que era às 11, Mariana. Acho que era às 11. 2 da tarde acho que não dá tempo para a Assembleia Geral de Sporting. Não, não, já... Peço imensa desculpa. Senão ainda fica tudo a ver 11, no pavilhão em vez de ir ao estádio. Já me corrigiram. Acho que era às 11. Obrigada. Às 11. Obrigada. Peço desculpa. E os resultados saem no dia 25 de dezembro. Demora sempre, o Sporting demora muito tempo a fazer. Só no Natal é que se vai saber. Reformulando então, o jogo no sábado é às 20h30 e a Assembleia Geral arranca às 11 da manhã. Aproveitar uma vez mais para agradecer a presença do João Olivense esta noite. Tivemos um programa incrível, cheio do Sporting. Portanto, obrigada a nós, João, pela tua presença esta noite. Obrigada também a todos aqueles que nos estiveram a ver e que nos vão ouvir ao longo da próxima semana. Mantenham-se seguros. Uma boa semana. Viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Viva o Sporting.